do Ministério da Saúde, confirma 47 casos de dengue. O projeto visa trocar recicláveis por alimentos nos bairros. E filme com participação do Teatro dos Gatos Pelados é selecionado para o Festival de Cinema de Gramado. Pelotas, 1º de agosto de 2025. Quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio em 2020, 21, 22, 23 ou 24, pontuou na prova de redação e concluiu a respectiva formação escolar, poderá se inscrever via internet de 4 a 14 de agosto no processo seletivo simplificado da UFPEL. A oferta, com 74 vagas, abrange os cursos de Agronomia, Meteorologia, Pedagogia e Química Forense. O edital irá preencher vagas remanescentes do SISU e do PAVE para os cursos de graduação presenciais, com o ingresso no segundo semestre de 2025, que está previsto ter início dia 15 de setembro. Neste processo seletivo, é exigida a taxa de inscrição de R$ 35,00. O pagamento deverá ser realizado exclusivamente nas agências ou canais de atendimento do Banco do Brasil. Os pedidos de isenção, nos casos definidos pela legislação, serão recebidos por formulário digital de 4 a 8 de agosto para candidatos que tenham inscrição válida. O filme Passaporte Memória, do diretor Décio Antunes, da empresa Atama Filmes, de Porto Alegre, foi aprovado para o 53º Festival de Cinema de Gramado. A gravação da obra ocorreu em 2023, em Pelotas. No longa-metragem, 12 alunos do Teatro dos Gatos Pelados do Colégio Municipal Pelotense e 3 professores do projeto fazem parte do elenco. Além disso, o estudante Gabriel Ferreira atuou como protagonista do filme em sua versão juvenil, que, na fase adulta, foi interpretado pelo ator francês Stephanie Bront. A escola também foi cenário de diversas cenas da obra. A aprovação do filme foi uma surpresa para o coletivo teatral e comemorada com êxtase. A gravação será exposta no festival dia 22 de agosto. O entardecer desta sexta-feira pelotense marca uma temperatura e sensação térmica de 17 graus. Para o fim de semana, a CPPMET prevê temperaturas entre os 14 e 22 graus no sábado, enquanto no domingo a variação deve ficar entre 10 e 19. Para os dois dias, a previsão de pancadas de chuva chega no acumulado de 7 milímetros, segundo a Metsu. Ainda nesta edição, boletim divulgado pelo Ministério da Saúde confirma 47 casos de dengue em Pelotas. O projeto visa trocar recicláveis por alimentos em bairros da cidade. Municípios da região sul estão articulando a criação de um calendário unificado de eventos culturais e turísticos. A discussão foi pauta na última reunião do Colegiado de Turismo da Azonasul e prevê a inclusão de atividades culturais e coletivas, como provas esportivas e festas populares. O objetivo principal é evitar a disputa de público entre as atrações semelhantes na mesma data e proporcionar alternativas dentro da região para diferentes públicos. O Ecovia Sul, juntamente com o Sanep, elabora um projeto que prevê beneficiar famílias de comunidades de baixa renda, realizando trocas de materiais recicláveis por alimentos orgânicos. O projeto, chamado Ecotroca, tem como ideia principal que os moradores reúnam plástico, papel e outros recicláveis a pontos de coleta e, em troca, recebam alimentos frescos, estimulando assim a reciclagem e a alimentação saudável. O projeto ainda está em fase de estruturação, porém os primeiros detalhes já foram discutidos por representantes das duas instituições. O projeto também tem como objetivo educar as crianças, incluindo a distribuição de materiais educativos e atividades relacionadas à separação de lixo e à importância da reciclagem. Ainda não há data oficial para o início das trocas, mas a expectativa é de que o Ecotroca comece a operar em bairros com maior volume. A seguir, boletim divulgado pelo Ministério da Saúde confirma 47 casos de dengue em Pelotas. O jogador Alan Rodrigues, recém-contratado do Internacional, foi apresentado em um vídeo nas redes sociais do clube e teve seu número revelado. O meio-campista uruguaio utilizará a camisa de número 14. Alan pode ser novidade no fim de semana contra o São Paulo pelo Brasileirão, já que na Copa do Brasil o jogador não foi inscrito a tempo de participar do confronto contra o Fluminense. Acontece neste sábado o torneio de xadrez escolar de 2025 na Fenadoce. Estudantes de Pelotas região poderão se inscrever e participar. A competição contará com as seguintes categorias: pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. O torneio é aberto a jogadores de escolas públicas e privadas. O evento não contará pontos para o ranking oficial, sendo exclusivo para o circuito local. As partidas serão realizadas dentro da programação da Fenadoce. As inscrições devem ser feitas por formulário online e só será confirmado após o pagamento da taxa via Pix, utilizando o nome do participante na mensagem de transação. Para mais informações, acesse o Instagram da organização. Hoje, a partir das 7 horas da noite, o Cine FPEL tem exibição do filme Casa Branca, do diretor Luciano Vidigal. A história conta sobre um jovem chamado Dé, que com o auxílio de dois amigos assume os cuidados de sua avó, que sofre do estágio terminal da doença de Alzheimer. A sessão é gratuita e o Cine FPEL está localizado na rua Lobo da Costa, 44. Visitantes da Fenadoce poderão participar nesta sexta-feira, dia 1º, de oficinas de pintura e artesanato gratuitas no estande da Prefeitura. A atividade marca o lançamento da exposição Tráfego Cultural em Ouro Branco. O objetivo é ampliar o acesso da comunidade com os espaços culturais da cidade. As oficinas serão abertas ao público com sessões a cada 30 minutos a partir das 3 horas da tarde. A exposição resultante dos encontros ficará aberta à visitação entre os dias 11 e 15 de agosto, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Na sala Antônio Carigni, localizada na Casa 2, na Praça Coronel Pedro Osório, número 2, sede da Secretaria Municipal. Neste sábado, dia 2 de agosto, no Pavilhão Princesa do Sul, na Fenadoce, estará acontecendo uma feira de adoção de cães promovida pelo Canil Municipal. No mesmo local, a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental promoverá também a doação de mudas de plantas. O evento ocorre das 1 até as 5 da tarde e será ao ar livre. Em caso de chuva, será cancelado. O Ministério da Saúde de Pelotas divulgou um boletim nesta sexta-feira e confirmou 47 casos de dengue na cidade. Ao todo, foram 30 casos contraídos em Pelotas e outros 17 importados de pessoas que se infectaram em outro município. A Vigilância em Saúde alerta para o risco e avanço da doença e reforça a necessidade de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Não há registro de hospitalização e nem de óbitos, porém, o número de focos do mosquito é alto na cidade. São 1.442 pontos identificados em diferentes bairros. O Fragata lidera com 619 focos, o que representa 43% do total. Na sequência vem Três Vendas com 342, Centro com 151, Areal com 135, Barragem com 85, São Gonçalo com 57 e Laranjal com 53. A Vigilância Sanitária reforça que os maiores focos estão localizados dentro de casa e em pátios, áreas com recipientes que acumulam água, como baldes, pratos de vasos, calhas e garrafas. É nesse tipo de ambiente que as fêmeas depositam seus ovos, que podem dar origem aos novos surtos mesmo após longos períodos secos. Mais dúvidas de como prevenir focos do mosquito podem ser tiradas através da Vigilância Sanitária no número 53-3284. Bom, este foi o Radar de Notícias. Participaram desta edição os estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. A redação foi feita por Marco Ayala e Júlio Matos. Ridley Madri ficou responsável pela edição de áudio. A apresentação, apuração e redação foram realizados por mim, Gustavo. A próxima edição é na segunda-feira, dia 3, às 5 horas e 50 minutos da tarde. Tenha uma boa noite. Federal FM. Você mais perto. Federal Mais Esporte. Você mais perto. Horas em ponto, 17,3 graus, a temperatura em Pelotas, no ar Federal em Campo, programa feito pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, sempre às segundas e às sextas-feiras, a partir das 18 horas até às 18h30. Sempre trazendo informações sobre o futebol local, futebol estadual e o futebol nacional. Hoje, o programa comigo, Everson da Marta, na mesa de áudio, o Felipe Couto, e na mesa de debates, temos a nossa categoria de base hoje presente aqui, temos o Gustavo Oliveira, temos o Carlos Xavier, então já quero um destaque dos dois, destaque Carlos Xavier, o nosso narrador. Tudo bem, Carlinhos? Boa tarde. Boa tarde, Everson. Boa tarde, Gustavo. Felipe Couto na técnica e principalmente a você, amigo, ligado aqui no 107.9 da Federal FM. Meu destaque hoje vai para a Copinha. Copinha, que nós tivemos o Congresso Técnico há pouco, agora 6 horas 1 minuto. O Congresso Técnico que terminou há 30 minutos atrás. Tivemos as primeiras definições e uma delas já é o nome da Copinha, que vai se chamar Copa Rui Carlos Osterman, né, Everson? Belíssima homenagem ao professor Rui Carlos Osterman, um grande jornalista esportivo, talvez um dos maiores jornalistas esportivos do estado do Rio Grande do Sul, que nos deixou nesse ano de 2025. E, enfim, teremos futebol no segundo semestre aqui em Pelotas. Gustavo Oliveira, tudo bem? Boa tarde, teu destaque. Tudo bem? Boa tarde, barra boa noite para todo mundo que está ouvindo, para todos aqui da bancada, para o Felipe na técnica. Meu destaque hoje vai para a dupla, que teve esse meio de semana com jogos, teve vitória do Grêmio, teve derrota do Inter, e projetar também esses jogos do final de semana do Brasileiro. Verdade, coisa foi feia lá para os lados do Beira-Rio, na quarta-feira, uma derrota bem feia do Inter para cima do... diante do Fluminense. Uma vitória apenas, uma vitória que valeu apenas pelos 3 pontos do Grêmio, vamos falar mais adiante sobre isso, mas primeiro a gente sempre fala do futebol local. E não temos jogos nessa rodada, não temos competições, né, porque o Brasil foi eliminado, o Pelotas não tem competições por enquanto e o Farroupilha não vai jogar. Mas a partir de agosto ou setembro, teremos futebol aqui na região sul. A partir de setembro, como disse aqui o Carlos, teremos futebol aqui na zona sul, porque a dupla Brapel vai jogar a Copinha. Confirmado agora há pouco no congresso técnico realizado lá na Federação Gaúcha, né, Carlos? É isso mesmo, meu querido. Quantos times vão jogar? Me confirmam primeiro as equipes confirmadas para esse campeonato. Equipes confirmadas: Aimoré, Brasil de Pelotas, Esportivo Gaúcho Internacional, Juventude Pelotas, São Gabriel e São José. Lembrando que o Juventude e o Inter com as equipes sub-20. Sub-20. O que é muito bom do ponto de vista esportivo, porque as equipes vão jogar, mas é uma competição deficitária, né? Porque apesar de dar uma vaga para a Série D, que, convenhamos, a essa altura do campeonato, para as duas equipes, tanto para o Brasil quanto para a Pelotas, seria excelente, é uma competição deficitária. Já tem já o regulamento? Temos o regulamento, sim, meu querido. Vai lá, pode nos... Turno único, todo mundo pega todo mundo, 2 primeiros semifinais e terceiro ao sexto. Segunda fase, mata-mata, passam mais 2 para a semifinal. Muito bem, então, abemos Copinha e abemos Clássico Brapel. Clássico Brapel no Bento Freitas. Confirmado, clássico. Ainda não tem a rodada que vai ser. Não temos ainda a tabela, mas deve sair nas próximas horas. 18 horas, 4 minutos. Excelente, Carlinhos. Notícia boa, então, né? Porque pelo menos seria um futebol, já que o Farroupilha desistiu de competir na terceira divisão. A dupla Brapel vai entrar em campo. O Pelotas provavelmente com o Antônio Freitas de treinador. Foi algo que eu vi essa semana. E o Brasil ainda a definir se o Emerson Cris fica ou não. 6:05 de informações do futebol local, é isso? Só confirmando para o nosso amigo ouvinte, a Copinha começa 17 de setembro e termina 14 de dezembro. Muito bem, 6:05 de futebol local, é isso, né? Notícia... Tem a definição do Gauchão Série B, né? As definições do Congresso dos Terceirona. Grupos. Terceirona. Ah, da Terceirona, pode isso. Ir, pode ir. Teremos no grupo 1 o Guarani de Venâncio Aires, Nova Prata, Apafute, o 92 de Carazinho, Novo Horizonte, e no grupo 2, São Paulo, Rio Grande, Rio Grandense e São Gabriel. Vai ser terá a primeira fase, semifinais e finais, com ida e volta. Classificam os dois primeiros colocados de cada grupo e a competição inicia dia 21/9 e se encerra dia 7/12. Vai ser o mesmo regulamento do ano passado, né? São 8 equipes, dois grupos. Competição curta, 6 jogos na primeira fase, mais 2 jogos. Em 8 jogos se define os classificados para a Série A2 do ano que vem. Falando em Série A2, né? Nesse meio de semana, os jogos de ida das quartas de final da Série A2 do Campeonato Gaúcho. Gramadense e Novo Hamburgo ficaram no 0-0, assim como Bagé e Inter de Santa Maria. O Veranópolis venceu em casa o Passo Fundo por 2-1 e o Lajadense perdeu em casa para o Aimoré por 1-0. Os jogos de volta são todos domingo, 15:00, Aimoré e Lajadense no Cristo Rei, Inter e Bagé no Presidente Vargas, Novo Hamburgo e Gramadense no Estádio do Vale, e no Vermelhão da Serra, Passo Fundo e Veranópolis. Esse jogo do Veranópolis contra o Passo Fundo que foi bem polêmico, né? O Veranópolis venceu de virada, todos os gols do jogo saíram no segundo tempo e teve um pênalti no último minuto do jogo. Duvidoso. Duvidoso não, né? Não foi pênalti. O rapaz se joga... Aquilo se chama pênalti mandrake, meu querido Everson da Mata. O cara se joga de maneira bizonha e o árbitro embarcou no lance do jogador do Veranópolis. O Passo Fundo estava conseguindo um grande resultado. Pois é, Passo Fundo. Veranópolis, ele não iria jogar a segundona. O Veranópolis ia pedir licenciamento do esporte, mas conseguiu jogar e tá brigando por vaga pro Gauchão no ano que vem. Isso mesmo. Veja como são as coisas, né, meus amigos. De futebol gaúcho do interior, é isso? Então, minha isso gente... Isso, eu já mando um abraço pro meu querido Leonardo Delianes, torcedor do Passo Fundo, que tá nos acompanhando. Abraço pro Leonardo. A gente pode passar rapidinho, se vocês quiserem, a Série D, que vai amanhã, o São José joga. Ah, verdade, São José. São José joga amanhã às 13:30 contra o Goiatuba. Goiatuba de Goiás. De Goiás, fora de casa, primeira partida. E pela Série C, o Ipiranga e o Caxias se enfrentam na casa do Ipiranga, em Erechim. O jogo é domingo às 7:00. Tá aí um bom jogo para quem quiser acompanhar. O jogo de São José vai ser pelo YouTube do Portal Metrópolis. Eles vão transmitir todos os jogos. E o Ipiranga e São José é no Sportnet, antigo, que é o antigo nosso futebol. 6:09, então vamos lá, dupla Grenal, então, minha gente. Peguemos o embaixador e vamos com dupla Grenal Internacional. Sim, bora, então, vamos começar pelo Grêmio que jogou antes, o Grêmio que recebeu em partida atrasada o Fortaleza na terça-feira e conseguiu um bom resultado, venceu o Leão do PC por 2-1, dois gols de pênalti do Bright White aos 12 e aos 17. Mas, meus amigos, o Grêmio não fez uma boa partida, não sei se vocês concordam. Pois é. Acho que o Grêmio contou mais com as atrapalhadas do goleiro Magrão do que com bom futebol. Os pênaltis, os dois pênaltis feitos pelo goleiro. O primeiro pênalti é ridículo. E aquele segundo é o de almanaque do goleiro, né? Vai, de almanaque. Vai tentar pegar a vai bola tentar pegar e pega a bola. Só o corpo do jogador. Pois é, eu vi os jogadores do Grêmio pedindo o segundo cartão amarelo, mas eu vi a explicação que não é para amarelo porque o jogador não ia pro gol. Ele toca a bola direção à linha de fundo. Né? Claro, foi pênalti, mas não foi para lance de amarelo. Algumas coisas que do time do Grêmio, a volta do Vila Sante, que não foi bem, diga-se de passagem, a volta dos dois zagueiros canhotos, o Wagner Leonardo e o Kahneman. Achei o Kahneman meio... não sei. O zagueiro machucou até o Gustavo Martins jogou de lateral esquerdo, porque não tinha lateral direito. Aí machuca o Gustavo Martins, entra o Camilo na lateral direita, que não foi mal, tá? Não foi mal, não achei uma má partida do Gustavo Martins. Gostei do Riquelme, acho que o Riquelme é um guri bem trabalhado, um guri que tem futuro. O Alisson também, mas o Alisson ele precisa largar mais a bola, né? Precisa largar mais a bola. E o Grêmio, mas o que fica claro é que o Grêmio precisa de reforços. Muitos jogadores ali que não servem para jogar. O Grêmio não tem lateral direito. Vendeu o Igor Serrote, o João Pedro tá machucado. O João Lucas também, mas o João Lucas, o Grêmio tá tentando despachar ele. O Grêmio anunciou nessa semana, foi apresentado o Balbuena, zagueiro pelo lado direito. O Grêmio ainda tenta o Roger Guedes. É uma operação muito difícil. O Grêmio ofereceu 12 milhões de euros para os catares que não aceitaram a proposta. O Grêmio pretende aumentar para 15. Eu já acho absurdo 15 milhões de euros pelo Roger Guedes, que é um jogador de 28 anos. Eu acho que, enfim... Eu acho que ele muda o patamar do Grêmio, mas, assim, eu não vejo ele resolvendo. Não. Eu não vejo ele resolvendo. Com o time do Grêmio, eu não vejo ele resolvendo. Eu acho que falta meio campo pro Grêmio. Falta o Grêmio reforçar o meio campo. Eu acho que precisa de um meia. Sim, o Grêmio precisa de um cara diferente para armar o jogo, sabe? Eu acho que isso ficar dependendo muito de colocar o Cristaldo... A gente já viu o Cristaldo no momento decisivo, ele não aparece. Eu acho que o Grêmio vai tentar colocar o Cristaldo em algum negócio. Porque o Cristaldo... O Grêmio espera muito pelo Cuejar. Espera muito pelo Cuejar. Eu não sei se o Cuejar vai entregar isso que o Grêmio quer. Nem sabe como é que ele joga. O Cuejar não jogou ainda. Ele não jogou ainda em 2025. O Dodi, cara. Por incrível que pareça, o Dodi hoje é um dos melhores jogadores do Grêmio. É um cara que dá dinâmica, é um cara que tem boa marcação. Não é um primor técnico, longe disso, mas ele é um jogador correto, é um jogador que vai te dar o jogador nota 6 ali todo jogo, vai ser aquele cara correto que não vai comprometer. Claro, não vai depender do Dodi para ganhar jogos. Óbvio. Enfim. Passando. Ederson. Diga. Estatísticas do jogo, dá para ver pelas estatísticas que o Grêmio não fez uma boa partida. 10 chutes para o Grêmio, 12 para o Fortaleza. 4-3 no chutes a gol para o Grêmio, 60-40 na posse de bola, 510 passes a 355 do Grêmio, 83% contra 77% de precisão de passe. 77%. É muito pouco, muito pouco. 26 faltas do Fortaleza, 24 do Grêmio, jogo bastante faltoso. Muito faltoso. Só repete ali, quantos chutes no gol? 4 para o Grêmio, 3 para o Fortaleza. Pois é, mas na prática, sim, foram dois. O Grêmio só teve os pênaltis. Sim. O goleiro Magrão, ele não fez defesa. Os pênaltis contam como dois. Sim, o goleiro Magrão não teve defesa. Detalhe, o Magrão é o terceiro goleiro do Fortaleza. Titular, João Ricardo machucado. Reserva, Breno machucado. E o Magrão é um jogador da base. Enfim, eu achei que faltou o Grêmio mais ousadia. Detalhe, o Fortaleza teve chance do empate. Uma falta no segundo tempo, uma grande defesa do Thiago Volpi. E o tricolor que volta a campo, já no sábado, no caso, a mais conhecido como amanhã, às 9 da noite, contra o Fluminense. Isso. Fluminense que falaremos daqui a pouco, que jogou contra o Inter, Fluminense de Renato Portaluppi. Sequência do Fluminense contra o Inter. Jogo no Maracanã. O Fluminense tem um mini gauchão pela frente aí, né? É. Jogo amanhã, 9 da noite, o jogo do Sport TV. A ver como... E da Globo. Da Globo? Não, o Grêmio Fluminense? Não, Grêmio, Grêmio Fluminense e Sport TV. Sport TV, Sport TV Premier. Sport TV Premier. O... A ver como vem o Fluminense, né? O Fluminense... É, eu acho que é um bom jogo pro Grêmio pontuar aí, hein? Olha, o Fluminense, eu não sei se vem com força máxima amanhã, hein? Eu acho que ele vai... O Fluminense acho que poupa pro jogo da volta contra o Inter. Acho que o Fluminense vai focar nas Copas. Sim. Porque o Fluminense tá mal no Brasileiro, né? Esse 24 derrotas no Brasileiro e precisa dar resposta jogando em casa. Mas eu acho que esse jogo da Copa do Brasil deu uma sobrevida pro time do Renato Gaúcho. Uhum. Não jogam o Vila Sante não joga. O Vila Sante vai ficar um tempo parado. E o Gustavo Martins. O Grêmio não tem lateral direito. A possibilidade do Camilo seguir jogando na lateral direita. E o Alex Santana no meio de campo, junto com Dodi e Riquelme. Alisson e Kiki Oliveira fazendo as pontas, com o Bright White no ataque. O Grêmio, meus amigos, com essa vitória, ele avança para a 14ª posição, com 20 pontos. Está a 6 pontos da zona de rebaixamento, com um jogo atrasado ainda, o jogo contra o Botafogo. De brasileiro, vamos falar então da rodada do brasileiro. Da rodada do brasileiro, quem é? Vocês estão com ela na mão aí ou eu posso falar daqui? Eu vou falar daqui. Brasileiro amanhã, Série A, amanhã, 4 da tarde, Sport Bahia. Será que vem a primeira vitória do Sport aí? Acho muito difícil. Dificílimo. É muito ruim o time do Sport. É azarado. Nossa, esse é o problema. A resenha estava praticamente confirmada contra o Santos. 2-0. Gol do Lucas Lima. Um a mais. O Santos foi lá e empatou. As pessoas chorando. O torcedor chorando depois. Teve o Timbucast, né? O pessoal foi lá na frente, TV Sport, caramba, 4. E o pessoal falando, né? O que, que precisa pro Sport? Teve um cara que falou, falta Tadala. Teve cara que falou, tem que mandar essa diretoria toda embora, o time é horroroso. Isso é verdade. Isso aí eu concordo com ele. A continuação da rodada, 6:30 tem Mirassol e Vasco, 9 da noite. Mirassol e Vasco? Coitado do Vasco. 9 da noite, Fluminense e Grêmio. 4 da tarde, Corinthians e Fortaleza. Cruzeiro e Botafogo. Ou melhor, Botafogo e Cruzeiro. Bom jogo. 6:30, jogo da Record. Ceará e Flamengo. Bom jogo, hein? Uhum. Ceará e Flamengo. De novo, abraço pro meu querido Matheus Braga, que tá na escuta. Abraço pro Matheus. Flamengo botando o time reserva, que é melhor que... Eu acho que o Flamengo vai com o time titular, hein? Depois de ontem, vai com o time titular, precisa dar resposta imediata. Só aquele banco de reserva que foi filmado. Nossa senhora, vamos falar daqui a pouco de Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Bragantino também é 6:30. Às 7:30, Palmeiras e Vitória. 8:30 da noite, jogo do Prime Video, Inter e São Paulo. Vamos falar sobre esse jogo daqui a pouco. E segunda-feira, 8 da noite, no Sport TV, Santos e Juventude, jogo de times da zona do rebaixamento. De brasileiro, meus amigos, é isso. Vamos falar de Copa do Brasil. Vamos falar de Internacional e Fluminense. Foi surpresa o resultado, queridos? Não. Não? Por quê? Discorra sobre isso. Cara, eu vou te dizer bem, meu querido Everson da Marta. O Internacional tem um time bom, tem um time bem entrosado, Johan Carboneiro, porém, ultimamente, só ele está fazendo, e como diz aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. Verdade. Uma estatística aqui que o John Eden nos mandou. Um abraço pro John Eden. 25 jogos após o gauchão, em 15, o Inter saiu perdendo. Em 10 desses 15 jogos, o Inter virou intervalo perdendo. Em 7, saiu perdendo antes dos 15 minutos. Gente, é muita coisa. Se tu sai perdendo o jogo. É muita coisa. É muita epopeia. É muita epopeia, gente. Muita epopeia. Falando nisso, o João Maia tá ouvindo o nosso programa com a avó dele, Dona Nelly. Um abraço pra Dona Nelly. Um abraço. Que tá na bronca com o Internacional, Colorado. Ela tem razão que tá na bronca com o Internacional. Acho que tem, né? Tem. Muita razão. Que... O Bernabé, coitado do Bernabé. Bernabé foi atropelado pelo Serna. O Serna parecia o quebra de esquelha no jogo. No Mundial. O Serna parecia o João Arias. Ah, era. Falaram tanto que o Instituto João Arias, o Serna atropelou o segundo gol. A jogada do Vitor Gabriel deu um carrinho. 5 minutos depois do empate, vale lembrar, meu querido Anderson da Marta. Não, primeiro gol. A pichotada primeiro do Thiago Maia. Thiago Maia pra trás. Deu-lhe uma pichotaça. Aí o Everaldo chutou na trave. Foi o Everaldo que chutou na trave? Não, foi o Everaldo. Foi o Serna que chutou na trave. Serna na trave, Everaldo pro gol. Aí o Vitão. Que é um bom zagueiro, um baita talento. O cara deu um... Eu não sei se ele tentou dominar, se ele tentou chutar, mas ele pegou tudo errado. Ele pegou tudo errado. Ele deu um passe pro Everaldo. E aí o Everaldo também tava no dia. O Everaldo tava no dia. Pegou de primeira. Falaram tanto pra ele chutar. Chuta Everaldo. Ele chutou duas vezes. Fez dois gols. E fez dois. Mas era inacreditável. Sempre quando o Fluminense atacava, a zaga do Inter toda perdida. Um jogador... Abobada. No mínimo. Teve um lance no segundo tempo. Em que o Fluminense começou a fazer só o toque de primeira, botando o Inter na roda. Sim. E que roda? Inacreditável. Não, o Flu só não quis, só não fez mais porque o Renato tirou o pé. O Renato tirou o pé da acelerada, porque senão tinha sido 6-7. Podia ter sido. Porque olha, e outro detalhe que aí que é além do jogo. Na própria quarta-feira mesmo, foi divulgado no site do Léo Dias. Que é um colunista de fofoca, de celebridade. E um grupo de 4 jogadores estariam tendo um caso com uma menina que é filha de um empresário. Enfim. O Inter surfou nessa onda. Inclusive, um dos relatos falava numa Amarok V6. O Inter usou uma foto com uma Amarok V6. Fez post também. Fez post fazendo alusão a isso. Eu vi, porque é zoeira, que não sei o quê. Muitas esposas de jogadores ficaram revoltadas com isso. Tu causa uma confusão desnecessária no teu vestiário com essa informação, porque não tem nada a ver com isso. E outra, depois do jogo, perdeu o jogo. Na zona mista, a orientação para os repórteres que estavam na zona mista era não tocar nesse assunto. Se tocasse no assunto, o jogador seria retirado e não falaria mais com a imprensa. Ou seja, o Inter, que usou do assunto... Pois é. Pra usou viralizar, e abusou do assunto. Para fazer... Para engajar. Na internet. Não segurou o rojão. Na hora que tinha que segurar o rojão. Tu quer fazer zoeira? Vai lá, beleza. Mas deu... Deu problema. Deu M. Deu problema? Segura o rojão, assume, querido. Assume. Segura o rojão. Se tivesse ganho, teria falado, então. Aí, se tivesse ganho, teria usado mais ainda. Teria usado mais. Imagina. Teria usado mais ainda. Se o Bernabé faz um jogo absurdo, faz gol. Imagina a quantidade de memes que iam usar com a Maroc, mas já que perdeu, irmão, segura o rojão. Deixa quieto. E aí agora tem que segurar a onda. Não souberam segurar a onda, meu querido. Mandou muito mal nessa comunicação internacional. Nota zero aí pra comunicação internacional. Muito mal mesmo. A direção do Internacional. E agora pro jogo de volta, meus amigos. Será que o Inter poupa contra o São Paulo? Ou vai com força máxima igual? Eu acho que vai poupar pela sequência que o Roger vem dando para esse mesmo time que já vem muitos jogos seguidos. Mas não era, não tá na hora de trocar, de experimentar alguém. Eu cito um. Luiz Otávio tem que jogar, cara. Luiz Otávio na vaga do Bruno Henrique, empurrando o Thiago Maia para primeiro. O Roger falou isso na coletiva, em trocar. É que, enfim, não deram sequência na coletiva. Isso é papo para outra coisa, para outro programa. Mas o Roger precisa trocar. Porque o Wesley não rende mais. O Wesley fez um gol em 2025. Não rende mais. Se bem, o Wesley, ele joga pela esquerda. Ele tá jogando na posição errada. É. Sim. Pra acomodar o Carbonero. E outra, o Bruno Tabata quer jogar no meio. O Bruno Tabata é um cara que também poderia jogar nesse lado de campo. Sim. Entrou o Vitinho. Entrou o Vitinho. O Vitinho voltou. Podia dar uma chance pro Vitinho no lugar do Wesley, talvez. E outra, e o Borré? Outro jogador que só faz gol de pênalti. O Inter tem dois atacantes caríssimos e eles não conseguem decidir um jogo. Eles não conseguem decidir uma partida. É. Correto. Eles não conseguem render, eles não conseguem, sabe? Se o Inter parece que virou um time que se o Alan Patrick não brilhar, não vai funcionar. Não funciona. Se eles marcam todos os times agora que vão enfrentar o Inter, eles botam 2-3 marcando o Alan Patrick. Acabou o time. Acabou, não tem mais Inter depois que marca o Alan Patrick. E detalhe, se tu bota alguém nas costas do Bernabé, o Bernabé não tem cobertura. Sim, ele é ótimo ofensivamente, ele é maravilhoso. Mas defensivamente, aquele gol, o segundo gol, o gol do Everaldo, que o Serna faz a jogada, o Bernabé se jogando em cima do Serna, tentando ganhar no corpo assim, vai atropelado. Atropelado. E o Serna nem é um cara craque, forte. Assim. Zagueiro não é um top craque. Da balada, ele não é assim craque, também não, um gênio. Cara. Ele é um bom jogador, tem velocidade, habilidade, mas assim, ele acabou com ele. Ele deu certo ano passado com esquema protegido, mas esse ano, ponto, primeiro, a falta do Fernando, né, a gente tem que falar, o Fernando faz muita falta. E que falta? Não tem um jogador parecido com ele. Fernando que foi liberado, né, também. Ele foi liberado para passar lá em Goiás. Ah, sim. É que o Fernando não volta esse ano. É. Fernando não, dificilmente volta. Tem um papo dizendo que ele nem voltaria a jogar no Inter, né? Mas aí não... Ah, é? É, tem um papo sim, tem uns boatos aí rolando. Na imprensa lá de Porto Alegre que ele talvez não voltasse a jogar no Inter. Que ele se aposentaria? Não sei. É uma perda significativa. Muito, porque é um senhor jogador com 38 anos, é um cara que faz muita falta. E o Inter falta. Já precisaria ter buscado alguém para essa posição. Trouxe o Alan Rodrigues, mas o Alan Rodrigues, pelo meu ver, seria para jogar de segundo volante. Sim, o Alan Rodrigues apresentado hoje, né? Isso. Apresentado hoje. Ele já tem condições de jogo para domingo? Eu não sei. Vamos ver se ele tá no bid. No bid. Porque os jogadores do Flamengo foram apresentados. Por exemplo, o Samuel Lino foi apresentado hoje e ele jogou ontem. Acredito que os jogadores do... É porque o Alan Rodrigues ele não pode jogar a Copa do Brasil, né? Ele não foi inscrito a tempo do... Ah, não foi inscrito a tempo. Mas o brasileiro... Brasileiro se não, acho que não nessa problema. Rodada, provavelmente na próxima rodada ele já possa estar em campo. Porque o Inter precisa de volantes. Porque o Thiago Maia, que até estava bem, mas a partida do Thiago Maia na quarta-feira foi um negócio pavoroso, meus amigos. Rapidinho, outros jogos da Copa do Brasil, né? Fase de oitavas de final. Jogos de ida. Botafogo 2-0 no Bragantino. CSA e Vasco 0-0. Cruzeiro e CRB também 0-0. O Bahia venceu o Retrô por 3-2. E mais uma pichotada de goleiro. E que pichotada foi histórica. Mas não foi o Marcos Felipe, foi o Ronaldo. Foi o Ronaldo. Que chutou em cima no rosto do zagueiro do Retrô. Atacante do Retrô. Inter e Fortaleza 2-1. Corinthians e Palmeiras 1-0. São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1. E no jogo de ontem, um joguinho bem fraquinho, lá no Maracanã, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo em uma pichotada da defesa, gol do Cuejo. 1-0 e leva uma vantagem para o jogo de volta, que vai ser lá na Arena MRV. Ah, só terminando aqui o assunto, o Alan Rodrigues ainda não está regularizado no bid, tá? Tá esperando para ver se vai ter tempo de... Entrar no bid. De entrar no bid e jogar contra o São Paulo. É, tomara que... Ele condições físicas ele tem porque ele estava jogando. Então agora é só questão de regularização mesmo, né? De burocracia. Inter e São Paulo, domingo 8:30 no Beira-Rio. Que esperar desse jogo, hein? Que horário horrível, né? Que horário horroroso. Que horário horrível, né? Poxa, gente, cara, pelo amor de Deus. A torcida já não tá muito de bem com o clube. Esse horário do jogo no domingo já é difícil para quem mora no interior de ir, porque vai voltar para casa 11 horas da noite, madrugada, tendo que trabalhar segunda de manhã. Então, assim, público não se espera muita coisa. É, na casa de 20 mil. O Inter talvez com um time descaracterizado. Sim, Sim. E o São Paulo que vem numa crescente, né? Com uma crescente com o Hernán Crespo. E teve um gol de uma certa pessoa que é o terror de um tal comentarista de esportes aí. Gol do seu Ferreira. Ferreirinha. E aí eu pergunto para você, sabe quantos faltam? Três. E também já mando um abraço aqui para todos os São Paulinos que estão me acompanhando. Estão nos acompanhando aqui no Federal em Campo. Bruno Mioto, Cintia Alves, Plínio Lima. Abraço para todos eles. E Matheus Braga, já mencionado. Detalhe, o São Paulo jogou ontem contra o Atlético Paranaense com um time misto. Porque o foco do São Paulo é o brasileiro e a Libertadores. Brasileiro e a Libertadores. Ou seja, o São Paulo vem com força máxima do Colorado. Vai ser parada dura. Vai ser uma parada duríssima, meus amigos. Jogo no Prime Video. Talvez, o jogo sendo no Prime Video, talvez coloque mais gente no estádio. Eu acho difícil, né? Porque hoje em dia tá bem mais fácil de colocar. E o Prime Video, ele é um dos streams dos mais baratos, né? Sim. Ele custa menos de R$20 por mês, então... Não, é uma publi, né? Mas se a galera do Prime quiser colar aqui com a gente, conseguir um apoio cultural, é só falar com o Felipe Couto, que é o cara que manda aqui nessa rádio. 6h31, meus amigos, rapidinho. Outros esportes. Tem vôlei amanhã. 8 da manhã, Brasil e Polônia, semifinal da VNL, lá na China. Jogo no Sport TV, o Brasil que bateu a China nas quartas de final, enfrenta a Polônia, que tem lá um cubano naturalizado, que é o Leon, que é um grandíssimo jogador. E a seleção brasileira vai tentar passar para a final. Segunda semifinal da VNL masculina, deixa eu só pegar aqui quem é. Semifinal VNL, a seleção brasileira feminina que perdeu perdeu para a Itália, né, no domingo passado, 3-1. Tinha vencido o primeiro set, mas depois foi atropelada pelas italianas. Destaque para a Paola Egonu, que é uma excelente jogadora de vôlei italiana, e a seleção brasileira feminina que vai tentar esse título da Liga das Nações de Vôlei, jogos lá na China. Já conseguiu a outra semifinal, Carlinhos? Tranquilo. Tá tranquilo. Japão que fez uma VNL agora no final péssima. Péssima. Tanto no masculino quanto no feminino. Muito bem. 17 graus a temperatura. Itália e Eslovênia, a outra semifinal. Olha a Itália aí de novo. Meus amigos, 6h32, 17 graus, sextou no Federal em Campo, sextou, meus amigos. Obrigado, Carlinhos, obrigado, Gustavo, valeu, Felipe, a quem nos acompanha, aquele abraço. Dezoito horas e 33 minutos. Lying on a fake beach, you'll never get a tan. Baby, I'm gonna leave you drowning until you reach for my hand. In the night, your heart is full, and by the morning, empty. Is burning radioactive. É hora de Federal FM Notícias. A comunidade acadêmica do curso de Hotelaria da Universidade Federal de Pelotas teve a oportunidade, na tarde do dia 4 deste mês, de visitar o canteiro de obras do Grande Hotel, local que abrigará futuramente suas atividades, além de sediar o Hotel Escola da UFPEL. A ronda foi conduzida pela reitora Úrsula Silva, pela pró-reitora de Planejamento e Administração, Aline Paliga, pelo fiscal de contrato, Cíntia Essinger, e pela fiscal de obra, Márcia Rota. Participaram também o coordenador do curso, Adalberto dos Santos Júnior, e do diretor do Centro de Integração do Mercosul, Javier Luzardo. Apesar de a intervenção estar parada desde o término do contrato com a empresa licitada, os presentes puderam visualizar os avanços já realizados no espaço. A equipe da coordenação de obras e projetos para a estrutura física estima que já foi concluído em torno de 36% do total planejado para o espaço. Em termos de valores, já foram investidos quase 4,2 milhões. Até a conclusão da obra, estima-se que serão gastos 11,6 milhões de reais, advindos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. O Hub de Inteligência Artificial e Inovação, H2IA, da Universidade Federal de Pelotas, reafirmou parceria estratégica com a empresa de tecnologia para o agronegócio Connectere Agrogestão para desenvolver e implementar soluções baseadas em inteligência artificial na plataforma de gestão Mais G3. A colaboração reforça o compromisso do H2IA com a inovação e a aplicação de técnicas avançadas de IA em provas de conceito voltadas à resolução de desafios complexos do setor. A parceria visa aprimorar o sistema da Connectere, uma plataforma em nuvem que oferece um controle detalhado das operações de fazendas, abrangendo desde a gestão contábil e financeira até o planejamento de safras e controle de estoque. O objetivo principal da colaboração é tirar o usuário da frente do sistema automatizado ou automatizando processos e transformando a plataforma em uma ferramenta de análise preventiva que auxilie o produtor rural na tomada de decisões estratégicas. Pelotas será palco de 7 a 9 de agosto, da quarta edição do Simpósio Internacional Negritude em Pauta, um dos principais encontros dedicados à valorização dos saberes tradicionais dos povos de matriz africana e sua articulação com a saúde pública. O evento é gratuito e acontece de forma presencial e com transmissão online e será sediado nos auditórios da UCPEL de 7 a 8, e da Faculdade de Direito, da UFPEL, dia 9. A programação reunirá representantes de órgãos governamentais, lideranças religiosas e comunitárias, pesquisadores, estudantes e profissionais da saúde para debater o tema Saberes Ancestrais, como práticas de saúde e cura complementares ao SUS. As inscrições estão abertas pelo site do evento. O Laboratório Experimental de Montagem de Exposições da Universidade Federal de Pelotas recebe até o dia 22 de agosto a exposição Pintura, Deslimites, Uma Prática,